E aí? Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca, você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que você nunca vai esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão. Amigo BA, equipe Bebe Granja. Pega o telefone, diz que me ama. Bora cá, bora Michel. Bora aqui com o considerado. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. A máquina do tempo. Com a gente também a comitiva é da Chapolegilha, marcando presença, obrigado. Você só maltrata o meu. É, fica chuchu, bora chuchu. Me deixa chorando sozinho em vão. Pop Saudade 3D. Diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. A super máquina do tempo. Tempos. Pop Saudade. Só queria saber se estás feliz. Posso ligar para a Ituba? Eu nunca aqui pensei em te perder. 3D. Que a gente era jovem demais. Wilson Marinho, cadê a patroa? A gente brigou. Bora, Wilson! Saudade 3D. Esqueci. A sua sorgina de Maricô, vai. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Recordando assim, ó. Próximo domingo tem Pop Saudade. De volta lá no Bar do Dinho. Terra firme. Baixinho. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Pop Saudade. Só que a gente era jovem. Paulinho Boy, o covarde da saudade. E eu te perdi. Olha o tempo. O tempo passou. Tá escondido aí, negão. Mas não te esqueci. Gengou no Big, cheia a Charlene. E também o parceiro japonês e a Suelen. Do valor. Top Saudade. Vamos lá! A super máquina do tempo 3D. Aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abraça forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Começou a chamear, meu irmão. Nossas roupas no chão, até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem. Jaime Pescador e Leila, o casal 3D da saudade. Você deveria curtir, deveria recordar o Pop Saudade. Bora Pescador, bora Leila. Aí Michel, aí Carmen. Hoje uma boa soneca desperto agarrada em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que antes. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu corpo, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu corpo, mais saudade. Chibala. Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E o nosso amor para sempre ia durar. E por nada no mundo haveria. E aí? Mas se esqueceu de lembrar. A super máquina do tempo 3D. E onde há começo há também um fim. E eu como louco drogado envenenado de amor. Quero você de volta pra mim. Abraçar também o clube das Jorginas. Só aqui mesmo, recordando aqui no Pop Saudade. Obrigado. Sou no Pop. É Pop. É Saudade. É 3D. Pro BA. Ele é a patroa, a equipe Bebe e Trança. Tá aqui recordando, olha. Vamos lá. Ai, se esqueceu de lembrar. De onde há começo há também um fim. E eu, como louco, drogado, envenenado de amor. Quero você. Japonês e Suelen. O casal do Pato Macho, agora é Pop Saudade. Geloro Vinci e a Charlene, também aqui com a gente mais uma. Rapaziada também da churrascaria Marituba aqui com a gente. Alô, Gordinho! Alô, alô, quem está falando? É o João do Pé de Feijão. Sou eu, e aí? Que estou ligando. Por quê, pra quê, você me deixou chorando? João do Pé de Feijão. Amor. e Saudade 3D, fazendo show pra família. Wilson Marinho, da equipe Desconto da Saudade, tá por aqui também recordando de boa, obrigado. Hoje eu voltei pra me fazer feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Eu só queria ter o seu perdão pra reviver nossa paixão. Bora recordando, bom dia BR, Pop Saudade, mais uma assim, ó. Solo Pop! E aí? Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Cheiro de Nelson de Souza. Chegando junto para recordar aqui do Pop. Obrigado, meu irmão. E a gente vai tocando o Ponte na BR. Pop Saudade. Eu fui trabalhar para tratar. Ela me enganou e entregou o seu amor. outro qualquer. E aí? Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia. Joguei pra Dona Graça de Souza. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. João, do Pet Feijão. Ele o que considerara, né, meu? Quanto mais tempo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Kiko, o considerado de Marituba, está fechado com Pop Saudade 3D. Linda! Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura. Olha as gostosinhas de Marituba aqui, vem, ó. A Movanda! Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Pop Saudade. E em seus olhos eu vi acender-se. Obrigado também, equipe Black. Aqui com a gente, recordando Fabrício, Gilene. Só de boa. Vamos lá, meu irmão. Quando abracei, senti estremecer. Pop Saudade. Sintonizou. Gostou. Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Negra. Rapaziada também da churrascaria Marinduba. Para gordinho, para minha irmã. Ainda tão pura. Até um desconto, hein, macho? Deixa eu passar por lá. É. Ganhei os seus beijos, cheios de desejo. Família Silva, tá com a gente também, obrigado. E em seus olhos eu vi acender. Ei, Dentinho. Ei, Pera. Uma chama ardente e o seu corpo quente. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Desta minha canção, a minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. Aquela resolveu me abandonar. Foi coração. Você vestida jeans, caminhando de lugar, batendo aquele papo informal. J. Lolo Mix, J. Charlene, olá do Cajal, Suelen, meu grande amigo japonês, a galera que eu tenho carinho muito grande. Vamos lá! Meu corpo de princesa, só anda sensual, vindo levantar o meu astral. Bora, japonesinha! Você pode até gostar de um rapaz, que libera amor muito mais. E ele? Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. É pop! Um ator principal, ou mesmo um papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Top, top, saudade. Segunda Valetuba! Pop Saudade, a super máquina do tempo. Falar desta minha canção, minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Tem os olhos verdes, é uma tentação, deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja aí, Emerson, um abraço, meu irmão. Coração. Oh, amiga Ellen, bora Ellen. Não pense que eu estou na solidão. Vamos lá então. Que eu te amo, que eu te amo. Wilson Marinho, bora Wilson. É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Jaime Pescador, primeira dama, Leila, que a Bocrini tem covardia. Bora B.A. B.A. da Bebe Transa, só na Tijuca hoje, meu irmão. E aí? Baby, baby, juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sou louco, seu amor. Sonho provar seu sabor. É o Lucas Louco. Ele mesmo. Amigo Alan, saudade, a Guanabara. Tá aqui com a gente também, Alan. Um forte abraço, meu irmão. Às vezes eu te acho tão complicada, Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Segurando. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Amigo dançarino, David de Marijuba. Um abraço, David. Abraçar, aquece meu coração. É pra cima, Kiko. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Muita hora, meu irmão! Não pare de dançar, você está curtindo, eu não quero mais. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Opa. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está, se está pensando. Nosso comitivo aí da Jabonezinha tá por aqui também com a gente, obrigado. Aqui no Pop! Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me longe. Vem me abraçar. É Pop! É 3D! 3D, bebê! Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. João do pé de beijão. Nas nuvens fiquei. Fala, João! Seus lábios beijei. Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Pop saudade. Voa, cai e volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Voa, cai e volta. Voa, cai e volta, voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Um homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração. E aí? Não suporta um amor assim. O meu coração. Não suporta um amor. E tudo pode acontecer. Sei que ele vai nos envolver. Sua magia está no ar. Ele excita, ele conduz. O é pop, é saudade 3D. Bora se ligar. Essa noite vai ser muito especial. Juro, Rio e Jota. O poderoso chefão conquista seu coração. Conquista seu coração. O poderoso chefão conquista seu coração. Conquista seu coração. We'll be right back. compadre Edu. A super máquina do tempo 3D. Pop saudade. Esse grande amor que está faltando em mim. Vai ser você, estou afim. E na minha vida cabe uma paixão. Não quero mais solidão. Esse grande amor que está faltando em mim. Vai ser você, estou afim. E na minha vida cabe uma paixão. Não quero mais solidão. Sei que é complicado, amor e paixão. Mas sem você é imensa solidão. Coração, está triste, tá sozinho. Eu tô precisando, é desse teu carinho. Olha, gente, o Bilu já bateu as fotos, a família saudade. Foto essa, se não mostrado no Facebook. Detalhe, gente, é de graça, você não paga nada, tá bom? Agora quem tiver dando a fuga, não deixa bater, meu irmão. Estou aqui. Diego Lumix, meu coração. Japonês, a Suelen. Vou pedir uma aqui no pop, hein, meu. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar. Da nossa vida um inferno. Se toda noite eu te quero. E eu parei de beber pra ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você. Não ligue meu reparo que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Pra ficar contigo, olha. Parei de fumar pra ficar com você. A super máquina do tempo 3D. Não ligue meu reparo que essa gente é o louco na área, bora logo. Eu te vive tão feliz. Eu amo você. Oh, oh, oh. Brigas no amor é tão normal, né, meu irmão? O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Vivante, empolgante, moderno e sempre absoluto na hora de fazer você recordar. Assim é o novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Bora fazer uma sequência diferente, assim relembrar. Silencia o mundo, mas grita no meu quarto. Faz parar o tempo na parede. Sai da roupa, vira a gente não me vê. Se esquece o chocolate e volta na TV. Pop Saudade. Me esquece o chocolate e volta na TV. Super Máquina do Tempo. O amor e esquecimento são dois pássaros noturnos. Bora, Michel, bora, Carmen. Navegados pelo tempo. Wilson Marinho, a primeira dama. Um grande muro onde renasce o fogo. Vamos lá, vamos lá. Mais cinzas da saudade. Meu parceiro Alan da Guanabara aqui com a gente, o Alan que queima a casa toda. Pop Saudade. Rapidamente essa serpente é uma mulher que silencia o mundo. Ei, Alan! Mas grita no meu quarto. Faz parar o tempo na parede. Sai da roupa, vira a gente não me vê. Se esquece. Bora, B.A., bebe e transa. Cadê o pretinho, rapaz? Eu pretinho, não esquece do meu VAR, hein, meu irmão? Esquece no chocolate e volta na TV. Te faz de novo! Me esquece no chocolate. A super máquina do tempo 3D. Bora relembrar! Pra machucar, vai! Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Como o vento sopra ao mar, sinto tocar nas tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. E aí? Me faz sonhar. E aí, pessoal, um abraço com a gente ali. Aqui no Pop, é? Não tem jeito, não. É Pop. Pop Saudade. A primeira aparelhagem em formato 3D. A estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão. Eita, é. Sempre junto. Minha amiga Ellen, bora Ellen. Amando, não importa qual a estação. Me faz sonhar. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só o prazer. Quando estamos sozinhos, nosso amor é tão lindo. Eu te amo. Japonesinha, aí da Comitiva. Um abraço bem as meninas aí do Clube das Bandidas. Só aqui com a gente também. Obrigado, meninas. És meu doce. Te amo. É lindo o amor. Pop Show. Como as ondas vão e vêm, você mudou meu coração. Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Olha meu patrão, B.A., bebe e transa. Como o vento sopra o mar, Hoje é muito chope, meu irmão, só na Tijuca. Vem curtir a Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e eu sou o prazer. Na estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão. Sempre juntos, nos amando. Não importa qual a estação. Sonhar e faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e eu sou prazer. Como é que é? Quando estamos juntinhos, juntinho. Nosso amor é tão lindo. Eu te amo. João pé de feijão. Nunca lá no comércio. Tom de paraíso. E o quê? Um beijo, um olhar, um sorriso. Um sonho feito pra nós dois. Lá no paraíso. No paraíso. A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostosos. Vou pro DVD. Um beijo, um olhar, um sorriso. Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso. A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Na cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. É pop, é 3D. Me faz feliz, amor, vem ficar. De mim, amor, vem morar. O meu coração é o teu paraíso. Paraíso! Vem me amar, me faz feliz, amor, vem ficar. Juntinho de mim, amor, vem morar. O meu coração é o teu paraíso. Ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só com.

coração querer pular fora do peito. Nessa hora o meu mundo desabou. Pop, pop, e aí, 3D. Já perguntou o que eu precisava. E eu? Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar. Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar. Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso. Bora ali, bora Anderson. Um violão pra tocar. Pega meu irmão, toda vez que o pop vem aqui chove, meu irmão. Uma boca qualquer pra me beijar. Alguém do pop comeu na panela. Pop Saudade, Pop Saudade. Anda 007. Banda 007. Luana Marinho, tá na área, bora, Luana. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Deu ruim pra mim e pra piorar. Também o Júlio, a Maísa, a Josa, todos aqui, ó. Um chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Olha o louco! Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Que considerar? E não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. 3D. E você bebida não ameniza. Acabou que ele já tem covardia. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Banda 007. Banda 007. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Bebe transa, meu amigo B.A. Preciso experimentar. Rapaziada do Imperial por aqui também, obrigado. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. É pop. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Pop Saudade 3D. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir. Amigo Alan, Alan, tá bom na vara aqui com a gente, também, Alan, um abraço aí, meu irmão. Perdido de paixão, vamos lá. Perto do coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei. Meu amigo Lua, da época, equipe Choque no Brecha, né? Tive professor. Ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida ainda mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento. certinho. Então fechou, o trato tá feito. Pop Saudade. 3D, a gente sela com beijo. Manda 007. Bora, pescador! Amiga galera, eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar. Kiko, o considerado de Marituba, está fechado com Pop Saudade 3D. Vamos fazer um juramento. Pop Saudade da Jabodangiro, agora aqui também. Jabodangiro, Hélio. Vamos providenciar uma vinheta pra essa galera aí. Então fechou. Tá no apoio também, obrigado. Perfeito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Então fechou, o trato tá feito. Bora, Lua! Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Pop Saudade! Pop Saudade 3D. Unindo o passado e o futuro, juntos no presente.